gente faz um sambinha pra completar. De e Caras e Asas ao vivo, só no romance, samba e pagode. E é mais ou menos assim, segura. Sonho meu, canta comigo. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho sua liberdade. Sonho meu, no meu céu uma estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto no canto da noite, na boca do vento, fazer a dança das flores do meu pensamento. Buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, como a sua liberdade. Sonho meu, céu, a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu. Essa música é pra quem tá apaixonado. Sonho meu, pra você que está, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, escuta legal a letra. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem